Ah, aí sim. Eu gosto de tequila e diversão! Então, bicho. Fala baixo. Tá gravando já? Tá gravando já. Fala baixo porque a gente tá no meio da Urca, um bairro residencial do Rio de Janeiro. O segundo bairro mais rico. Fala baixo porque são 4h27 da manhã e as pessoas estão dormindo ainda. E ainda nós, ou já? Ainda. Ou algumas não foram dormir. Não, mas é um... Pena que hoje é quarta. Pena que hoje é quarta. De quarta a gente gravava um podcast. Gravava um podcast. E estão aqui os de sempre, né? Essa patota esperta, aprontando muita confusão. Acabamos de sair da casa do Cali Logan. Tem aqui o Ninja Inimigo. Eu gosto de tequila e diversão. Eu sou o Ilapso, eu sou sóbrio. O outro aqui que bebeu, mas tá sóbrio também, é o Senhor da Eternidade. Eu gosto de peitinhos e bundinhas. Ih, morrendo de sono, porque trabalha pra caralho, é foda de 9 às 6h do dia. O mestre Sprinter, fala aí alguma coisa. Ele que não eu bebe. Eu tô bêbado. Não, não bebe. Ele tá bêbado. Bêbado ele não tá, porque ele já deu a dormir. Pera aí, deixa eu botar o cinto de segurança aqui, ó, sua piranha. Pera aí, porra. Segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar, segurança sempre. Sabe que 40% dos acidentes acontecem muito perto. Aí, ó, só da partida. Eu não sei da onde eu estacionei voltar pra casa. Então vamos dirigindo a divertida. Então vocês vão acompanhar. Agora a gente tá vendo o carro do Ninja Inimigo e a gente vai falar alto. Vocês vão acompanhar essa incrível viagem do bonde do Hadouqueiro do Baixo Frente Soco. Hadouken sem copia. Estamos vendo agora o Cristo Redentor aqui na Urca. Eu adoro essa paisagem da Urca. Bonito. Oh, Risto Pringles, porque eu tô vendo. O que o mestre Splinter achou dessa festa sensacional e excelente que aconteceu aqui no segundo bairro mais perigoso do Rio de Janeiro. Segundo especialistas, fale você, Mestre Splinter! Oh, é muito Ruffles, cadê a sua onda? Nessa incrível festa organizada... O Mango Sentinel, organizada pelo magnífico Keo Logan, a criança linda do Ludobardo, o 2D, o volumoso amigo 2D. Mas não teve combate. Faltou combate, amigo. O sapo não tem combate. O sapo não larga o pé. Como é que é? Canta a música, mestre. O sapo não larva o pé, amigo. Não larva porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Fala pra beba aqui, grafo. É, e olha só, se ele mora na lagoa, ele tem dinheiro, amigo. Peraí, eu quero ver o que ele falou. Fala pra piba aqui, grafo. Pra piba aqui, grafo. Tá ali, tá aqui. Fala, Mestre Splinter, lembra de física 4 e fala Braquistócrona. Braquistroca, fogar. É isso aí, amigos. Continuamos aqui. Como é que você não sabe daqui, Luiz Nimico? Você passou aqui semana passada, sei lá. Agora eu sei. Agora tu sabe, né? Com o poder do coração, cara. É o poder da amizade nos guiando rumo ao bairro. Cada Urca muda completamente e se torna o segundo bairro mais perigoso em Janeiro. Só perde pro bairro do Mestre Splinter, o Lebron, né? O quase o... É o Bronx, né? Também onde... conhecido como Lebrink. Não, essa parte que me lembra Las Vegas, ó, é o Belágio ali. Abre, né, cara? É o Belágio, né, o Lago do Belágio, aqui sensacional. Os coles aqui. Ó, vai ter lei seca aqui nesse domingo. Tu bebeu, hein, cara? Tá fudido aí. Se tiver, lei seca, você vai fazer um chocolate. Se tiver... Olha a bolinha do Balls ali. O que de bolinha do Balls que é? Balão de operação na lei seca. Ah, tá. É verdade. Eu, quando fala Balls, eu lembro da Nicole Balls do Pânico. Olha o Balls, Balls. Que o... Opa! Então, casalzinho ali, hein? O casalzinho ali tava... A mulher tá fazendo um culingo. Tava fazendo, é. Culingo. Ah, o casal estranho esse que passou agora aí. O Cunilíngua. Como é que é, Mestre Splinter? Cunilíngua. É isso aí, Mestre Splinter. Cunilíngua. Cunilínguas. Não, Cunilíngus. Mas é quase isso. Cunilíngus. Cunilíngus. É isso aí. É, sinais todos amarelos. Olha aqui, magnífico. Ó. Centro, segue em fogo. Botafogo. Tem que pegar a esquerda aí. Só acontece em bairros perigosos. Perigosos. Não podem parar no sinal de madrugada. Não podem. Porque senão elas vão morrer. Morrer. Manda foto, olha. Só um Cunilíngus. O Cunilíngus. Fist of Fire. 70 quilômetros, feliz de amigo. O sinal está vendo. Vermelho, calma, sua piranha. Já estamos vendo ali o prédio da Interlig, o famoso prédio da Interlig, ó. Existe essa porra aí na Interlig? É site? Fist of Fire. É o prédio da Coke, Big Coke. Fist of Fire. Fist of Fire. Opa! Em quem você daria um Fist of Fire naquela festa? O Mestre Splinter está em dúvidas, eu sei a minha resposta, mas eu não vou citar nomes, porque... Eu sei, mas eu não vou citar nomes. 464. 464! Que ônibus é esse? 464 da Tijuca? Deve ser Vila da... Deve ser Vila Isabel essa porra, o Maracanã. É Zona Oeste? Cara, depois que eu entrei pro Fundão e peguei 45, eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia pegar ônibus na minha vida. Pois é, né? E eu sou feliz. Ainda assim, no começo do ano, você perdeu o documento do seu carro. Mas, esse é um podcast de jogos, né? Enquanto a gente já tá chegando, tem que falar logo. A gente jogou hoje aquele... Qual é aquele jogo? Dance Battle. É um jogo de dance maluco no... daquela porra do Kinect. Do Kinect, Muito maneiro, os movimentos respondem bem. Respondem bem. As mulheres jogam direito, os homens... Não. Isso. Exceto aquele, o Gabriel lá, né? O programado pra dançar, né? Porra, quem vai dançar agora comigo? Tranquilão, né? Não, quem vai dançar comigo agora? Quem vai dançar comigo agora? Quem vai dançar comigo agora? Quem vai dançar comigo agora? Aí, tu tá suado, cara. Tá suado. Como assim tá suado? Dance Picudo. Ele é o Dance Picudo. E olha, que nota você dá pro Dance Picudo? Não o faz cara, né? Faz um review sobre o Dance Picudo. É, o review, né? Mestre Espírito, faz o review, fala. Tem um microfone pra ele. Cara. Fala aí. Não, microfone pra mim é tudo, cara. Eu lá quero falar com o bandeirante. Eu acho que esse negócio de microfone pra mim é tudo é tudo. E eu acho que... É muito importante. Não, eu acho que esse negócio de microfone e tal e Zaz... Zaz. Acho que a galera tá muito empolgada com as dancinhas da garrafa e da Lara Croft. A galera fica dançando, então a galera nem sabe como é que é que se faz uma boca da garrafa direito, sacou? Nem sabe como se faz um cunilíngua. E nego fica fazendo uma cunilíngua achando que é, porra, a parada é periódica, mas não é periódica, sacou? É aqui, moleque, é o terceiro bairro mais perigoso do Rio de Janeiro aí, o Botafogo. Cara, essa é a Rua Nova, cara. É a famosa Rua Nova. Você separou o carro aqui. Ô, caralho, eu nunca vi essa rua tão deserta. Desnimico mandou um bruxo de Blair aqui. Eu vou explicar porque essa rua aqui é só pra deficientes físicos. É Rua da UPA. Então, pô, tem muito poucos deficientes físicos dessa hora da madrugada, né? Cara, tu quer fazer o quê? Ah, tá. Tu vai fazer o método baliza, né? O método baliza tutorial, né? Porra, não, tu tá usando o método tutorial, não tô falando que você tá errado, não. Eu achei que você ia parar like a boss. Não. Tu ia chegar parando. Então tu fez o método baliza tutorial. Como é que é o método baliza tutorial, pessoal? Assim, você que não sabe dirigir, que nem eu. Você passa da vaga, para do lado, o carro fica na frente, aí faz o S da cena. Aí o retrovisor marca certinho ali a trave no retrovisor. Aí você conta 2, 3 traves. 3 traves, né? Aí você olha pro espelho traseiro. É muito fácil, até eu sei. Eu não sei como é que tem gente que fica reprovada nessa prova. Tudo bem que eu nunca fiz a porra da prova, né? Mas... O problema nessa prova é que se demole antes. Se demole, perde 2 pontos, perde 2 pontos, tchau. O Chicão tirou o cinto, fudeu. Fudeu. Não, mas... Não, ele perdeu já porque ele não acertou o retrovisor. Mais, não ligou a cena. É isso aí, estamos chegando a mais um final do que, Mestre Splinter? Tequila e diversão. Olha só, eu queria dizer que a festa foi muito boa, tá? Tinha uns elementos lá, ó, não vou nem falar, sensacionais. Oh, porra, 10 reais, filho da puta. Caralho, cara, esses malucos não conseguem não passar mais. Até semana que vem, abraço! Aqui, pariu. Não, semana que vem não, até sexta-feira, porra. É verdade. É, vai postar agora essa porra.